tudo. Eu vi você te padrão, meu vagabundo. Vem pra cá que eu te mostro o meu mundo. Quero viver com você a cada segundo. Então é só fechar que até o fim estamos juntos. Eu vi você te padrão, meu vagabundo. Sentido ao sul, um bom lugar pra relaxar. Guardado em baú, fica assim, só numa boa. Queimando crime, atravessando o rio de canoa. Curtir o visu do céu azul, a vista lá de cima da pedra do Urubu. Estilo é old school, fumando racha nu, cachimbo de bambu, assim que é. Eu vi você no rolé, praia do rosa, flores pra garopaba. Skunk na mente e pra nadar. Louca, cabulosa, mas é bem aproveitada. Com muito verso, prosa e levada. Só quero é viver assim, com você pra mim. Tô falando fumando marroquinha. Minha rima trilha o nosso caminho. Enquanto a noite brilha, o clima esquenta no nosso vem rim. Vem pra cá que eu te mostro o meu mundo. Quero viver com você a cada segundo. Então é só fechar que até o fim estamos juntos. Eu vi você te padrão, meu vagabundo. Vem pra cá que eu te mostro o meu mundo. Quero viver com você a cada segundo. Então é só fechar que até o fim estamos juntos. Eu vi você te padrão, meu vagabundo. Eu vi você te padrão, meu vagabundo. Eu vi você te padrão, meu vagabundo. Eu vi você te padrão, meu vagabundo. Vai dar uma olhada no meu mundo. Faço poesia, vale da utopia. Vamos na prainha. Passa a maresia e a lua lá no alto. Na praça no luz fique no bico, tô no pau. Vem pra cá, é só relaxar. Perto desse mar, eu sou filho de Emanjá. Agradeço a Jah por mais um dia. Me abençoar, iluminar a correria. Olha a beleza que a natureza faz. Como um capaz, nascendo o sol lá atrás. Da ilha dos corais, de bem com os orixás. Eu vou fazendo frio, no canto devorir. Minha sereia na areia, lua cheia já sorri. Fim de semana, quem sabe? Um pôr do sol no fim de tarde. Eu vou rimando na base, pensando em você na frase. Fim de semana, quem sabe? Um pôr do sol no fim de tarde. Eu vou rimando na base, pensando em você nas frases. Vem pra cá que eu te mostro o meu mundo. Quero viver com você a cada segundo. Então é só fechar que até o fim estamos juntos. Eu vi você te padrão, meu vagabundo. Vem pra cá que eu te mostro o meu mundo. Quero viver com você a cada segundo. Então é só fechar que até o fim estamos juntos. Eu vi você te padrão, meu vagabundo.